Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. Esta é a número 120, hoje com novos convidados e também novos temas para a conversa. António, como é que vai ser a edição desta semana? Boa noite. Esta semana temos como convidado o Dr. Rui Conceição Nunes, e isto a propósito do lançamento do seu livro A Humanidade, Essa Desconhecida. É um jogo de linguagem, um jogo de simbologias, com um livro muito famoso no início do século XX, O Homem e esse Desconhecido, de Alexis Carrel, e este livro do Dr. Rui Conceição Nunes, altamente recomendável, diga-se de passagem, faz o levantamento exaustivo da humanidade com os seus inimigos, os seus genocídios, as suas práticas horríveis, mas também, por outro lado, a humanidade e os seus amigos, aqueles que a tentam preservar, defender, cultivar e, acima de tudo, afirmar como um espaço único da civilização. Este livro, A Humanidade, Essa Desconhecida, é uma edição da Bond. Boa noite, melhores leituras. Rui José da Conceição Nunes nasceu em Luanda em 1931. É professor catedrático aposentado da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, tendo-se licenciado no ISSEF, atual Instituto Superior de Economia e Gestão de Lisboa, em 1955. Foi secretário de Estado do Planeamento no 4º Governo Constitucional e desde 1993 desempenha as funções de membro do Conselho de Auditoria do Banco de Portugal. Doutor, dividiu o seu livro em dois grandes momentos, em dois grandes tópicos: a humanidade e os seus inimigos, a humanidade e os seus amigos. O seu doutor acredita na humanidade. Sim, claro, e em primeiro lugar devo agradecer-lhe o amável convite que me fez para vir aqui apresentar um singelo livro que não tem qualquer pretensão, não é pretencioso, nem sequer é um livro académico. Fiz Sim, uma sim, sim. referência à possibilidade dele ser transversal a muitos cursos, mas a verdade é que ele não tem uma finalidade não é um livro de investigação propriamente dito. Ainda que eu tenha recolhido uma informação muito vasta e por vezes muito desconhecida, e por isso mesmo Exatamente, e era aí por aí. foi por aí que dei este nome. Portanto, o acreditar na humanidade é evidentemente um a priori. Portanto, por isso mesmo, ao escrever este livro, tentei, enfim, divulgar um pouco certos aspectos menos conhecidos do grande público, apresentá-lo de uma forma não muito pesada, através de textos relativamente pequenos sobre temas que são muito compactos às vezes e complicados e quase sempre são tratados de uma maneira muito pesada e as pessoas Hermética até, e muito. aborrecem-se, as pessoas aborrecem-se. Com uma apresentação que também fosse ligeira, pus aí umas figuras para simplificar, fiz referência a uns filmes, por visto que, digamos, é uma filmografia muito vasta sobre todos estes temas. Evidentemente também não fui exaustivo, pus alguns Claro, mais e são representativos, e fazem porque parte. há quem goste mais de ver estes temas tratados no celuloide. Agora não é celuloide, agora já, Exato. já são outras formas. Mas exatamente para, digamos, para, enfim, enobrecer um pouco o trabalho, do sentido de ser atrativo para as pessoas, não apenas nesse aspecto. Eu não tive outra pretensão. Mas voltando a este livro, e de facto, e até pegando nas afirmações que o doutor acabou de formular Parece-nos que é, e referiu um aspecto que eu penso que é uma das mais-valias que este livro tem. Uma das grandes mais-valias que este livro tem. De facto, é um livro que toca em assuntos que são desconhecidos para a grande maioria do público leitor. Um ou outro passa, e passa a expressão, de uma forma ligeira, quase como raposa por ramada vindimada, nos jornais, e nunca são muito bem tratados. O grande interesse deste livro, para além de estar bem escrito, é de facto, há uma sistematização objetiva por temas que realmente acabam por ser desconhecidos da grande maioria. E, portanto, pegando no primeiro tema, na primeira parte do livro do doutor, a humanidade e os seus inimigos. Há aqui, porque percebe-se pela divisão, há uma objetivação de uma ideia, que é, por um lado, aqueles que afrontaram e fazem perigar a própria humanidade, e, por outro lado, a segunda parte, há a vontade de dizer que a humanidade, apesar de tudo, tem alguém, algo com um fim pré-determinado que a pretende salvaguardar e manter viva. Portanto, fazendo incidir a nossa primeira parte sobre estes inimigos, o seu autor começa logo pela escravatura. A escravatura é algo que está ligado, como da nossa cultura geral, ao sedentarismo. Porque até aí, portanto, este elemento da própria civilização humana é fundamental para começar a partir daqui o enunciar exatamente de uma tipificação que é negativa para o próprio homem. Certo, mas eu vou um bocadinho atrás e já agora que fez referência a essas duas partes em que eu dizia o livro, eu devo dizer que a ideia nasceu de leitura de uma carta de Benjamin Franklin, que agora tem o seu espólio literário publicado na internet, disponível para qualquer pessoa, uma carta em que ele responde a um amigo que lhe põe o problema seguinte. Há um amigo comum que faz um pedido de uma coisa bastante importante. Eu tenho tido com ele uma relação que às vezes é positiva, outras vezes é negativa. Que conselho me dás? E o Benjamin Franklin lhe diz assim: olha, pega numa folha de papel, escreve um T, à esquerda escreve todas aquelas coisas, aqueles momentos e tal, em que estiveste bem com ele, coisas que ele te fez bem, etc. À direita põe as coisas menos positivas e tal e tal. E depois faz este exercício mental. Pega numa coisa positiva e vê se há uma coisa equivalente negativa e riscas. E vai fazendo assim sucessivamente. Se no final o que estiver à esquerda do papel for mais do que o que estava à direita, então dá ajuda ao teu amigo. Se for o contrário, não ajudes. Ora bem, eu, no fundo, fiz esse balanço do Benjamin Franklin, só que não me atrevi a fazer o balanço final, deixei isso para o leitor. Para o próprio leitor. O próprio leitor, exatamente, não é? Exatamente. Agora, de facto, eu começo pela escravatura, mas não foi pela escravatura que eu comecei a escrever o livro. O título é Humanidade Essa Desconhecida, que é, digamos, de certa maneira, não é bem um plágio, mas é uma adaptação de uma frase, de um título de um livro muitíssimo conhecido, que já está a ver qual é, que foi um best-seller nos anos 30, O Homem Esse Desconhecido, do Alexis Carrel. E foi precisamente por aí que eu comecei, mas eu depois admiti que antes de ver os aspectos propriamente da ideia de se poder ou não construir um mundo à base de um homem perfeito, que no fundo era a filosofia, enfim, vigente nos anos 30, não só na Alemanha e em certas zonas mais conservadoras da Europa, mas na própria América e noutros lados, e enfim, eu dei o exemplo da Suécia, que também até muito tarde fez umas diabetes. Mas precisamente foi com esse que eu comecei a colher elementos para fazer um livro. Depois é que eu entendi que a escravatura tinha sido um ponto muito importante na evolução da humanidade. E refiro que as grandes civilizações antigas foram todas elas baseadas na escravatura. Exatamente. E, portanto, no fundo, eu o que eu pergunto através deste livro é este. Afinal, nós que condenamos tanto a escravatura, não devemos a civilização à escravatura? É uma pergunta. Portanto, é tal coisa. Há aspectos positivos e negativos em tudo o que a humanidade faz. Pois, mas a escravatura, de facto, também faz ressaltar provavelmente uma ideia, mesmo na leitura do livro do doutor, acabamos por perceber mais ou menos isto. A escravatura é sempre uma questão de dominação, do mais forte sobre o desprotegido, passe a expressão, é aquele que detém o poder da força sobre aquele que tem uma incapacidade de autodefesa, quase. Deriva, tem a consciência que, de facto, e aceitando e dando como vamos lá, esse postulado enunciado pelo seu doutor, como aceite, de facto é no assentar de uma certa expansividade que o próprio homem, as civilizações mais fortes, têm necessidade de se afirmar perante aquilo que lhe é exterior, que a escravatura resulta deste tipo de atitude e de comportamento? Eu vou responder apelando para uma expressão que eu escrevi logo no livro, no princípio do livro, que é devida a um escritor francês, Je ne suis pas rien, je ne peux pas rien, j'expose. Ou seja, em relação a uma instituição como essa, eu tentei exatamente dizer como é que ela funcionou na universidade, na humanidade, sem querer elaborar nenhum juízo de valor a respeito dela. Porque, de facto, a humanidade sofre uma evolução em que, repare, há quem admita que grande parte da humanidade foi canibal. Sim, sim. Isso, não é? E até, refiro aqui, casos, que a doença das vacas louvas, a variante humana, é possivelmente menos perigosa para o homem, porque precisamente o homem teria sido canibal. É uma tese defendida por investigadores neozelandeses e australianos. Sim, sim. Eles... Portanto, nunca podemos nós, numa evolução que é marcada por alterações estruturais, e em que a última, mais importante, é sem dúvida a evolução tecnológica, que tem sido de uma aceleração extraordinária, nós, é sempre difícil nós fazermos dar balanços, não é? E dizer... Mas sabe que a tendência natural de quem lê um livro e de todos os fenómenos da dimensão humana, ou seja, tudo aquilo que o homem faz, à partida tem uma consequência que é a consequência interpretativa. Tem sentido. As coisas não são feitas de uma forma aleatória, de uma forma irresponsável. Portanto, habituámos a perceber, e depois o infindável enunciar desta primeira parte, o eugenismo, por exemplo, o canibalismo, que o doutor já referiu, os vários genocídios, é sempre a tendência, e ressocorro-me de umas notas, que os genocídios normalmente são consequência do mais forte sobre o mais débil. Do mais forte culturalmente, do mais forte militarmente. Sim, claro. Sim, isso é um elemento permanente, porque, por exemplo, eu referi que entre os índios americanos há uma confusão até entre canibalismo e escravatura, porque eles chegam a ter escravos com o objetivo de depois mais tarde os comerem. Portanto, é porque eles são realmente mais fortes, são mais poderosos e conseguem impor aos outros a sua ordem. Portanto, isto sempre foi assim na humanidade e sempre foi assim. Atualmente não será com a escravatura, será com o progresso tecnológico. Os países mais evoluídos tecnologicamente tentam impor-se aos outros. Vejam o que aconteceu na Alemanha hitleriana durante a Segunda Guerra Mundial, em que a Alemanha tinha realmente tecnologicamente uma superioridade sobre os outros e pensou que acabava com a guerra rapidamente graças a essa superioridade, o que felizmente não aconteceu. Não aconteceu, não é? Pelo menos do meu ponto de vista. Sim, não, felizmente que não aconteceu. Do meu ponto de vista, pelo menos. Mas, por exemplo, e pegando num dos nomes que o seu doutor também já citou, Alexis Carrel, foi um homem que teve muita importância nos anos 20, 30, nomeadamente. Sim, até foi um cientista de renome. E era um cientista de renome. Até que ponto é que a consequência do trabalho dele como investigador e como cientista depois acaba por fazer a ponte como justificação e o cimento que vai enquadrar genocídios que acontecem a anteriori e a posteriori. Nós vemos os genocídios que o Sr. Doutor enuncia aqui, dos arménios, dos curdos... Sim, mas esses não têm propriamente, uma base eugénica. Exatamente, não têm, eugénica. Não é? Mas depois, porque essa é uma questão política, lá iremos... E há muitos genocídios que, mesmo estes já da pós-modernidade, os curdos, na atualidade, e as grandes questões que giram à volta da Abcásia e com a Geórgia, portanto, tudo isso tem uma dimensão política. Mas depois o Sr. Doutor percebe, é possível interpretar, por exemplo, o genocídio nazi, a atitude nazi em relação ao outro, àquilo que é diferente,

da liberdade após a guerra, foste hasteado dos heróis na lança. Antes te houvessem roto na batalha, que servires a um povo de mortalha. Fatalidade atroz que a mente esmaga, extingue nesta hora o brilho imundo, o trilho que Colombo abriu na vaga, como um íris no pélago profundo. Mas a infâmia demais da etérea plaga, levantai-vos, heróis do novo mundo. Andrada, arranca este pendão dos ares, Colombo, fecha a porta dos teus mares. Que essa questão, por exemplo, do antissemitismo é algo que já vem desde, provavelmente, dos concílios iniciais da própria Igreja. Sistematização. Não, sim, a princípio, nos primeiros séculos, não havia grande diferença entre cristãos e judeus. Essa separação foi-se fazendo a pouquinho e pouco, atendendo. E o primeiro sinal e o primeiro tópico foi o que resultou da circuncisão não ter sido aceite por São Paulo e por outros teóricos da Igreja. Porque, e porquê? Porque os povos indo-europeus, nos quais o cristianismo se começou a desenvolver, não usavam a circuncisão. E, portanto, era uma coisa que para eles era aberrante. Estranho. Exatamente. Estranho. E, portanto, desde aí começou a fazer-se a distinção entre o que era o judeu puro e o que era o judeu alterado, que era o cristão. Porque, precisamente, os indo-europeus não aceitavam essa... Não tinham esse ritual de... E esse foi, curiosamente, esse é um dos fatores principais para que o cristianismo e o judaísmo se separem completamente. Não possam fazer... Mas percebes, por exemplo, a Primeira Cruzada... A partir daí, o judeu é sempre marginalizado porque as sociedades tendem... As sociedades conservadoras, e tradicionalmente são conservadoras, tendem sempre a querer manter os seus valores e a não gostarem de alterações introduzidas por marginais, não é? Repare o repúdio pelos romi. Os ciganos, em todo o lado. Porquê? Porque eles... Para o próprio nós, Cervantes, pessoas... nas novelas exemplares, dá esse exemplo feliz, que portanto, nasce para roubar, é educado para roubar e, portanto... Esse não... do Cervantes que eu aqui aponto, é interessante. Portanto, mas eu lembro-me, por exemplo, o Carlo Ginzburg, um grande teórico italiano sobre a questão do sabbat e dos rituais noturnos à noite, ele faz enquadrar que, de facto, a noite e a feitiçaria e a magia eram deixadas àquele que sabia, eventualmente tinha mais apetência para lidar com o esquisito, o anormal. Sim, claro. E quem fazia isso nas sociedades medievais já do pós-iluminismo eram, de facto, era muito fácil colocar esse anátema ou esse símbolo, essa diferença... nos judeus, as parteiras eram judias, portanto, sim, o claro, trazer à vida. Certas atividades que mexiam com o anormal, e portanto, quando as coisas. Acusados, exatamente, portanto. E isto depois atravessa o desenvolvimento da sociedade até à modernidade. Sim, é praticamente, digamos, é com o protestantismo. O protestantismo, na medida em que há muitas correntes de pensamento dentro do protestantismo que saem do limite, dos limites do segundo, do Novo Testamento para o primeiro, e é aí, ao quererem ir para as fontes, que eles começam a ter uma maior aceitação dos judeus e até adotar alguns dos seus costumes, algumas dessas seitas que foram, entretanto, constituídas, que hoje são prevalentes, sobretudo na América, não é? Existem também na Europa, mas são mais significativas na América. E é a partir daí que os judeus começam, e também num ambiente um pouco mais liberal em matéria religiosa... Mais solto, não é? Na Inglaterra em particular, na Holanda, por aí fora, que os judeus começam a inserir-se na sociedade. E muitas vezes, inserção que, inclusivamente, os leva a abandonar o judaísmo clássico. O caso de Newton, por exemplo. Pois, que é de tornam-se laicos. Sim, e ateus, alguns deles. Sem falar em Marx. Spinoza, sem não falar é? Em sem Marx. Falar mas, por exemplo, o grande Spinoza, Spinoza, não é? Spinoza. O grande homem do, exato, do pensamento exato. Da modernidade. Exato, exato. É um homem que faz esta ponte e tem problemas gravíssimos, claro, até com a própria exato. Comunidade. Portanto, pois. É obrigado a quase a sofrer, a abjurar. Exato. Não entendem. Estabelece-se um édito, os próprios judeus, que ninguém se pode aproximar daquele homem a 100 metros, portanto. Mas é sobretudo com a Constituição Americana, em que realmente se aceitam todas as religiões e, portanto, não se discute se é judeu ou se é protestante, se é católico, se o que é, que efetivamente, e é na América que os judeus, sem dúvida, encontram um maior espaço de liberdade, porque na Inglaterra ainda levou um certo tempo. Bastante. Na Inglaterra, só no princípio do século XIX, é que católicos e judeus podem ser eleitos para o Parlamento. Pois, é? Porque... Embora a meados do século tivesse havido um grande primeiro-ministro judeu. De Israel. De Israel. Portanto, a pouco e pouco, na própria Alemanha, enfim, os judeus começam a ser aceitos ao longo do século XIX, como instrumentos de criação de riqueza e partilham a riqueza. Na Europa Central, na Áustria. Na Europa Central e portanto, eles eram, devido a uma tradição cultural de ensino da sua língua tradicional e da sua escrita, fez com que os judeus fossem sempre mais cultos que os correspondentes europeus, que, enfim, só muito recentemente começaram nomeadamente aprender a ler e escrever, não é? O doutor sabe e que uma das... aliás, foi muito importante. Porque... A questão dos próprios suicídios coletivos, sim, a questão da Massada, quando os judeus são obrigados a dispersarem-se pelo mundo, claro. Os judeus também têm a percepção que, li isto algures, Georg Steiner, em que, de facto, o pilar da sobrevivência desta gente é a cultura e a educação. A cultura e a educação, exato. Mas ela é muito influente, porque repare que essa competição que nos Estados Unidos se estabelece entre as religiões estabelece também ao nível educativo. No princípio do século XIX, nos Estados Unidos havia mais crianças a aprender a ler que no resto do mundo. Ora, isso é um dos grandes fatores que fez com que a América fosse a sociedade desenvolvida que foi no século XXI. Não é? Como hoje, efetivamente, enfim... É público e notório. É público e notório. E hoje ter acesso à informática e à internet, baseado, etc., é uma base importantíssima. Daí. Esta primeira parte estaríamos aqui a hora à conversa. Depois, uma das questões que eu penso que também é muito interessante também abordar é a questão dos suicídios coletivos dentro desta. Inimizado que o próprio homem estabelece com a própria sociedade em que se insere. O exemplo dos Davidianos, sim, claro. de David Koresh, os homens da Guiana, aquele suicídio coletivo. Pensa que este viver extremado de uma forma demasiado irracional pode levar a este tipo de comportamentos? E nós vemos que na Índia, por exemplo, há rituais ligados à deusa Kali, por exemplo, que podem implicar sacrifícios humanos, determinado tipo de ritualização da própria sociedade a este tipo de comportamento irracional. Esses comportamentos mais ou menos sempre existiram. O que é que em países como nos Estados Unidos há maior liberdade de... enfim, para a prática de qualquer tipo de culto, portanto, foi exatamente nos Estados Unidos, houve também uns casos e umas ligações à Europa, mas foi sobretudo nos Estados Unidos onde se verificaram mais casos desses, não é? Foi por influência de um determinado tipo de cultura que está um bocado ligada à violência, porque repare que a violência é importante na organização da sociedade. Uma sociedade civilizada é aquela em que o Estado é o monopolista. E a sociedade americana é feita com a violência, o colono que empurra... Mas a sociedade europeia, laica, a sociedade europeia que efetivamente protege o cidadão, entende que o Estado é que deve ter o monopólio da violência. As pessoas não devem ter armas em casa, não devem ter autodefesa, não deve haver milícias a defender bairros. A questão do sem iluminismo. Princípio. É uma questão que vem da própria sociedade das luzes. Exato. Ao passo que, nos Estados Unidos, devido à grande influência que ainda há, digamos, do culto dos pioneiros americanos, que tinham eles que tratar da sua própria defesa, e a própria Revolução Americana é isso, são homens que têm armas e que se revoltam contra um poder que eles não compreendiam e que, na opinião deles, não fazia nenhum sentido. Limitava as suas liberdades, e a Revolução é fundamentalmente isso. E, portanto, é o facto de a violência ainda estar muito introduzida nos costumes americanos que faz com que haja práticas que agora se imita na Europa. Sim. Portanto, ainda agora houve aquela matança. Desarranjo na Alemanha. Mas isso já são efeitos de imitação. É um efeito de imitação. As pessoas veem aquilo na televisão e ficam, enfim, são pessoas transtornadas e imitam também. Mas na América não é. Na América é. Mas o que é estranho é que a própria Constituição americana é um modelo de legislação pela liberdade. Pois, mas é que a liberdade é elevada aí à liberdade de proteção, de defesa. O próprio sistema legislativo norte-americano faz questão de... A trave mestra da própria atuação é a liberdade. Ninguém está acima nem fora da lei. Portanto, o seu doutor, o Benjamin Franklin e os outros que estiveram na origem da Constituição americana são homens... Do iluminismo, portanto, são homens ligados a uma forma de pensar a liberdade como a assunção máxima do próprio homem, e reconhece-se a Constituição americana, de facto, esse cimento em que o fundamental é o próprio homem. Depois, é este próprio homem que depois permite este tipo de atuações. Mas é que esse homem americano é um homem culturalmente influenciado pelo iluminismo, mas é que um homem que tem uma prática em que tem que lutar diariamente com os índios, que tem que defender, enfim, ainda durante um certo tempo contra as francesas. E, portanto, digamos, a ideia de que cada indivíduo deve estar em condições de assegurar a sua própria defesa é permanente nos Estados Unidos, o que na Europa já não existe. Já não existe. Não é? Portanto, a violência colocada ao nível do indivíduo era típica no Império Romano, porque o soldado romano e os exércitos romanos tiveram mais de 200 mil homens, eram gente do povo que era treinada desde pequenos. Não eram só os generais. Não eram só os gladiadores que aprendiam a lutar. Também o próprio cidadão. O próprio cidadão, porque ele depois ia para o exército, e no exército, os exércitos romanos não usavam a cavalaria como mais tarde se usou, quando se expandiu o uso da cavalaria. Eram guerras corpo a corpo. Salto no escuro, entre dentes trago a faca, e nos meus olhos coloridos, juro, vem ver o fogo no mar, os peixes a arder. Oh, Ana, vem ver, oh, Ana, vem ver, oh, Ana, vem ver. Voando em arco, esguei o corpo num balanço, como um piloto do inferno, assalto nas asas guerreiras de um anjo, seja louvado. Atacamos muito baralhados, como um bando endiabrado, por Jesus na sua cruz. Chora por mim, ó minha infanta, escorre sangue, o céu e a terra, pois por mais que seja santa, a guerra é a guerra. Enfeitado, olha para mim, o mais guerreiro ao vivo, olha para mim, o teu amado e o céu arder. Oh, Ana, vem ver, oh, Ana, vem ver, oh, Ana, vem ver. Partos em chamas erguidas, parecia coisa sonhada, queimados os gritos horrendos da besta ferida, que lá dentro ardiam homens encurralados, cá fora acutilada, decepados pela calada, pelos peitos já desfeitos. Chora por mim, ó minha infanta, escorre sangue, segue a terra, pois por mais que seja santa, a guerra é a guerra. A guerra é a guerra, a guerra é a guerra, a guerra é a guerra. calor e a barulho. Aguenta António de Faria e a fidalguia, todo o massacre e todo o desconsolo. Que já lá vem o que eu já sei, o mar a ver. Adeus, o pirata, o labrego, lá de cima daquele mastro grossista e airoso, mostrando o traseiro cafre preto escuro de um negro, levando-nos coiro e tesouro, rindo de gozo. Perdeu-se o resto na molhada, pelo estrondo na quebrada, no edema da gangrena. Chora por mim, ó minha infanta, escorre sangue, o céu e a terra, pois por mais que seja santa, a guerra é a guerra. Começar este tópico por a questão da Gaia, a questão levantada por James Lovelock, que depois o seu doutor se encarrega de contrapor, eu penso que bem, com o Karl Popper, dizendo que o postulado da Gaia não é um postulado sério. Sim, e científico. E científico, sério no sentido da epistemologia. Portanto, epistemológico, a grande noção estabelecida por Karl Popper. Mas percebe-se a vontade deste cientista, porque o James Lovelock é um homem de formação da ciência, de encontrar para a própria Terra e o homem, não é? Para a própria humanidade, o homem e a Terra em comum. Um destino lógico. Exatamente, uma harmonia, uma sabedoria que... Exato. Só que o grande problema é que o homem não pode apreender o universo. O homem tem uma capacidade limitada de observação. Tem uma capacidade limitada de observação no espaço e então do tempo, nem se fala. No espaço vai alargando cada vez mais, para mais e para menos, mas no tempo é que vai sendo sempre muito difícil, não é? Uhum. Repare-se o que se discute sobre o Big Bang, não é? Se houve Big Bang, se não houve Big Bang. Se não houve. Não é? E nós chegamos aqui a um dos tópicos que também é transversal, é esta segunda parte, a questão do criacionismo versus evolucionismo. Claro, que é também muito importante, sem dúvida. E que, no fundo, a sua conciliação é possível, penso eu, para quem admite que a evolução é a máquina e que, digamos, a criação é o espírito. E que o espírito existe independentemente da máquina. Portanto, quem não aceita esta compatibilização, pronto, põe os dois em guerra. Põe os dois em guerra. Mas nós percebemos que, desde o início, e o seu doutor também faz o levantamento no seu livro, ainda há relativamente pouco tempo, determinado tipo de ideias, determinado tipo de livros, de literatura, A Origem das Espécies, era um anátema, não? Claro. Era qualquer coisa que nem era bom pensar em analisar e admitir. Por acaso, eu comprei em Lisboa, na Feira do Livro, quando era jovem, a primeira edição portuguesa desse livro, da Origem das Espécies, e impressionou muito ler esse livro. Exatamente, portanto, o criacionismo ainda é, digamos, uma ideologia que pretende rebater as teses evolucionistas através de uma leitura muito, muito letra a letra dos textos bíblicos. Uhum. Portanto, digamos, uma posição religiosa. Não é quase ideológica, é uma posição religiosa. Religiosa, da fé, dogmática, tem a ver com dogmas. Tem a ver com dogma, não é? Aceitação Porque é muito fácil depois nós... Porque repare, mesmo, por exemplo, a atitude que os países árabes têm atualmente, e que a Turquia está indo um pouco assim a meio caminho, até contradiz os instigadores árabes mais antigos, porque eu refiro aqui exatamente que os próprios ocidentais, enfim, o caso particularmente do avô do Erasmo, o avô do nosso homem, da evolução, leram esses textos e, portanto, perceberam que na própria cultura muçulmana era possível compatibilizar uma leitura do Corão com a teoria da evolução. Sem dúvida, atualmente é que, através exatamente de posições que os... Enfim, digamos, um dos teóricos, o célebre Zarolho, o Al-Jahiz, é um dos grandes pensadores. Vem provavelmente da corrente dos Fatimidas, em que eles são cosmopolitas, são homens do saber, e em que, portanto, o Darwin não vem por acaso, o seu doutor referiu e bem, o avô já é um homem preocupado com... Aliás, eu transcrevo aqui um célebre verso dele, em que ele descreve a forma como o universo teria sido, e que é muito interessante, portanto, é sem dúvida um dos aspectos que eu acho mais curioso, até porque ele antecipa. Esse verso é escrito no final do século XVIII. XVIII, exatamente. Portanto, fantástico, não é? Uhum. E porque depois, aquela leitura que é assim um bocadinho redutora, mas não sei se será possível fazê-la, criacionismo versus ou igual a heliocentrismo, que foi uma das grandes questões que também o próprio homem questionou, e depois evolucionismo versus heliocentrismo, disse ao contrário, portanto, criacionismo, geocentrismo, exatamente, que é a grande questão que depois também vai alimentar, este drama... Nem sequer é o centro, exatamente. O centro da Terra, ele nem sequer é o centro do nosso universo. Portanto, e é isto que vai levar, por exemplo, homens que não... Um homem admirável, independentemente da posição que tínhamos perante as coisas, o Teilhard Chardin, por exemplo, a ter grandes problemas com a própria instituição, com a própria... E o caso do Chardin é bastante interessante. E era isso que eu gostaria... Até porque ele tem uma visão, precisamente, da evolução, não é? E a ideia do ômega, a ideia de que, digamos, haverá uma situação mais pura e perfeita, e que ele acredita na evolução do homem, na evolução positiva. Não é? No entanto, um homem como esse também foi enrolado naquela célebre fraude do Pitdown, não é? Exatamente. Também é engraçado, quer dizer, a própria história da evolução está cheia também, às vezes, de umas trafolhices, portanto. Mas, de qualquer das formas, o seu doutor percebe que este homem é um homem de fé, por um lado, mas, por outro lado, também se debate com... aquilo que os olhos veem, com a ciência, não é os olhos, mas a ciência. Portanto, e é este drama que o homem desta pós-modernidade está a viver, a questão do progresso, a questão da globalização, a questão da ausência de fronteira. É isto que quer dizer, por exemplo, que o próprio homem é, de facto, neste século XXI, o centro e o dono do conhecimento, do saber, da própria humanidade. Não porque, digamos, os acontecimentos ocorrem por influências várias e, em particular, por milhões de decisões individuais que não são consertáveis, que não se consertam. Se não, veja a crise que nós temos agora. Esta última crise é uma crise que seria um pouco impensável há uns tempos, não é? Como é que é possível haver um conjunto de decisões erradas, tomadas todas no mesmo... Mas isso já a teoria da catástrofe dizia. Ao enchermos um copo, em determinada altura ele chega ao fim e... acabou. E aqui foi a mesma coisa. Portanto, o futuro do homem é uma coisa em que, enfim, digamos, eu acredito que a evolução é sempre para melhor. Eu estou convencido disso. Agora, o que pode haver é momentos... Porque foi sempre uma coisa que animou o próprio homem. Sim, se o doutor refere, o Anaximandro e o Epicuro, por exemplo, já comungavam Sim, claro. Desta ideia que o próprio homem tem que condicionar o seu próprio desenvolvimento. Pois. Agora, o Sr. Doutor introduziu um contexto, esta crise que se apresenta quase fatal. Não será fatal, como é evidente, mas não se percebe, é esta ânsia, por vezes irracional, que o próprio homem tem de tudo controlar, de tudo manipular, eventualmente, que pode arrastar a estes efeitos perversos da própria atuação do homem. Quer dizer, a maneira de ser do homem, quer dizer, o próprio do homem é tentar otimizar o seu bem-estar, quer intelectual, se a pessoa só se prende com questões intelectuais, por questões materiais, se a pessoa, enfim, deseja realmente como objetivo de vida ganhar mais. Portanto, cada um toma as suas decisões nesse sentido. O que é que a compatibilização disso tudo, por vezes, dá progressos, outras vezes dá a Segunda Guerra Mundial, uhum. não é? E em determinado tipo de sociedades, pode dar os islamitas, que são muçulmanos civilizados, uhum. e pode dar os homens bomba. Portanto, eu acho que aí é um bocado complicado nós estarmos a meter tudo no mesmo saco. Uhum. Não, mas a tendência natural é esta. Estamos a aproximar do final da nossa entrevista. Uma das coisas que eu gostaria de perguntar ao Sr. Doutor é exatamente isso. Apesar disto tudo, apesar destas duas dinâmicas, uma positiva, outra negativa, que acompanham a própria dimensão do homem, o Sr. Doutor acredita que, apesar destas diferenças todas, Há formas em que o homem se consegue harmonizar com o outro. São as várias agências humanitárias. Sim, desde o que eu cito também. Também cita o Crescente Vermelho, a Cruz Vermelha, os Médicos Sem Fronteiras, o Greenpeace. Acredita que o homem, por exemplo, nesta situação limite que é esta crise global, será um momento para refletir e fazer guinar essa atuação de predação que tem perante a natureza e o outro homem? Quer dizer, há boas intenções, mas... dessas, passa o lugar comum. O grande problema é que em todas as situações se fizeram coisas que por vezes foram prejudiciais ao homem. E eu terminaria, no fundo, citando o Santo Agostinho Perry, não é? Que diz que nós somos uns para os outros como que peregrinos, que através de caminhos diversos vamos todos para o mesmo sítio, não é? Da terra assombrada do ventre da minha mãe. Não pretendo roubar nada nem fazer mal a ninguém. Só quero o que me é devido por me trazerem aqui, que eu nem sequer fui ouvido no ato de que nasci. Trago boca para comer e olhos para desejar. Com licença quero passar, tenho pressa de viver. Com licença, que a vida é água a correr. Venho do fundo do tempo, não tenho tempo a perder. Barca aparelhada, solta o pano rumo ao norte. Meu desejo é passaporte para a fronteira fechada. Não há ventos que não prestem, nem marés que não convenham, nem forças que me molestem, correntes que me detenham. Quero eu e a natureza, que a natureza sou eu, e as forças da natureza nunca ninguém as vence. seu. Com licença que a barca se fez ao mar. Não há poder que me vença, mesmo morto e de passar. Não há poder que me vença, mesmo morto e de passar. Com licença, vou ao mastro. Os muros de lamentações. Em cada época, o homem defronta novas situações e tem de resolver novos problemas. Mas está também sempre perante questões eternas, como sejam a da sua origem e do seu destino, e da sua relação com o mundo e com os outros homens. Porém, as ideias são como os sapatos. Os mais velhos são mais cómodos. Por isso, as novas ideias, as novas soluções levam tempo a divulgar-se e a serem aceites. E muitas ideias velhas, com milhares de anos, persistem como se fossem novas. Daqui que, no início do século XXI e depois de um extraordinário desenvolvimento científico e técnico nos dois últimos séculos, a humanidade não tenha plena consciência das experiências do passado e do conhecimento que adquiriu até ao presente. Muitos homens contemporâneos não têm uma visão do mundo muito diferente da do tempo de Moisés, de Buda, de Cristo ou de Maomé. Por isso, alguns interessados em olhar pelo retrovisor, apenas pelo espelho conveniente para os seus propósitos, pretendem impor regras quanto à forma como devemos ver o passado. Essa é uma característica daqueles que têm ideais totalitários. A Assembleia Nacional de um país, considerado como um dos fundadores da democracia moderna, a França, protagonizou esse crime contra o pensamento da humanidade, que consistiu na aprovação da Lei Guessot de 13 de julho de 1990, proposta pelo deputado comunista Jean-Claude Guessot, que condena como crime contra a humanidade a uma multa de 45 mil euros e ou a prisão por um ano, que puser em dúvida o Holocausto perpetrado pelo nacional-socialismo contra os judeus. A historiadora Madeleine Rébériot comentou esta lei no Le Monde de 21 de maio de 1996 da seguinte forma. Este texto é altamente criticável por três razões. Confia à lei aquilo que é da ordem do normativo e ao juiz encarregado da sua aplicação de dizer a verdade em história, enquanto a verdade histórica recusa qualquer autoridade oficial. A URSS pagou bastante caro o seu comportamento neste domínio, pelo que a República Francesa não deve seguir as suas pisadas. Implica também quase inevitavelmente a sua extensão a outros domínios, além do genocídio dos judeus, outros genocídios e outros atentados ao que for batizado verdade histórica. Permite ainda aos que negam esse facto apresentarem-se como mártires, ou pelo menos, como perseguidos. Damos assim por terminada mais uma edição de Livros com Rumo. Já sabe, temos um encontro marcado para a próxima semana, neste mesmo local, aqui na Antena da Universitária 97.5. O programa está também disponível em rumo.pt. Boa noite.